e a nova batalha começou em 2000. Passaram-se mais de 170 anos após a Revolução e o que, que mudou? Nada mudou no norte do país. Os problemas continuam os mesmos. O país vive no abandono, na miséria. Então seria preciso uma nova revolta dos cabanos para mudar essa situação. Eu não estou falando em derramar sangue, mas simplesmente tomar o exemplo dos antigos rebeldes para que a gente possa originalmente reencontrar as nossas próprias raízes. Passa acostumando, não reclama, cala essa boca, continua chupando que a fruta é boa. Se eu tô aqui de pé com fé, não é à toa, ha, vou defender ou vou ferrar você, qualquer pessoa. É melhor andar na linha. Pois é, metralhadora feita de carne, cuspindo bala na tua cara chamada língua. O nosso verbo não é só pesado, o nosso verbo é pesado, verdadeiro e consciente. Abalando cabeça de católico, roqueiro, pagodeiro, macumbeiro, até de crente. Longe do papo de novela, aqui cinco cabeça, uma só ideia, cantando sempre pro meu povo e não agrado plateia. É polícia, bandido, bala no corpo caído, cachaça doida, colorida na merda de um vidro. Ah, o uísque é o cambau, suicídio coletivo, final hereditário, passar de pai pra filho, é. O Ministério da Saúde aqui não adverte, se diverte com propaganda de televisão. Campanha contra a droga, contra álcool, no mesmo canal a gente vê cigarro, cachaça com limão. Sou criminoso, cuidado, é melhor ficar de antena. Vou fazer da tua cabeça uma arma contra a merda desse seu sistema. Vai logo agora. Faz não, se vocês preferem assim, então vai, me jogue fora. Pegue sua droga e sua arma, mano, e vai, exploda sua cachola. Sou positivo e decidido, perdão e paciência não combina comigo. Preparado pra qualquer situação, na lei de Deus ou na lei do cão. Se me passar pra trás, vai, vai beijar o chão. Andorinha sozinha não faz verão, mas esse lance de amizade aqui, ó, é sacanagem, é só ilusão. Amigo é coisa pra se guardar na cintura. Infelizmente é só que eu vejo por aí, preto, o resto tudo é frescura. Não devo nada a ninguém, não devo nada a você. Tá invocado, mané, manda a polícia me prender. Mas antes que ela me prenda, preto, eu vou falando. Revolução no rap aqui, Manaus tem nome. Revolta dos cabanos, cabanos, cabanos, cabanos. Revoltado pra caralho, não sou imaginário. Eu acabo com você e a sua raça de otário. É, esse é meu vocabulário, meu velho. Se você não gostou, fica aí com seu Aurélio. De estante ou de bolso, pra mim é pouca merda. Eu convivo é com pipoco. Só falo que eu vejo, eu faço meu documentário. Não toco na TV, nem muito menos no rádio. Isso não me abala, tô na frente desses mala que fala até o mais hora e no fundo não diz nada. E sozinho ou não, ainda tamo aqui, cabanos pra quem quiser ouvir. Mas agora não vai dar, tá ouvindo é boi bumbá. Dois pra lá, dois pra cá, vai, pá, pá. Eu te avisei, agora é tarde, o ferro já tá em cima. Vá passando seu relógio, sua carteira toca a fita. Ei, a escolha agora é sua, tua mina já tá nua. Anda logo, a vida que é dura, aí ó. Mas eu não quero nem saber, é melhor parar com isso. Meu pai é coronel, eu luto é jiu-jitsu. Ei, boy, eu te avisei assim, não assim dói. Foi dar uma de herói, levou bala na garganta, agora não tem voz. E talvez não era esse o final que esse maluco queria. Mas o plebão foi se arretar pra ver se a mina dele ria. Era ele ou eu, adivinha quem venceu? Ha! E antes que alguém me fale, preto, eu vou falando. Revolução no rap aqui, Manaus tem nome. Revolta dos cabanos, cabanos, cabanos, cabanos. Deixa comigo, maluco, que é devagar como tratou, mas empurrando tudo. Aqui um moleque de 15, não é besta, não é cego, nem muito menos mudo. Chega de absurdo, veja que palhaçada. Político falsário, sobe aqui, promete o quê? Não faz nada, a minha rua tá aí, toda mal feita, emburacada, abandonada, mal iluminada. Só serve pra polícia executar, mas um moleque joga lá de madrugada. Motel pra traficantes, ter prazeres com menores viciada. Campo de batalha pra otário, sua gangue se ferrar depois de um gole de cachaça. É, só falou a verdade. Pois você deve achar que é sacanagem demais pra pouca idade. Que eu deveria estar falando aqui de coisa mais bacana. Curso de etiqueta, lê bastante dicionário pra no futuro ser o quê? Com relações humanas? Ô corno velho, tu tem grana, então é fácil falar. Carro do ano vai deixar, vai buscar seu filhinho nota 10. Colégio particular, eu quero ver seu filho aqui no meu lugar. Desviando de uma bala no caminho da escola. Você tem que dar um jeito se quiser voltar. Logicamente que não, e quer saber? Sacanagem é o que não falta o dia inteiro na televisão. Pra você deve ser lindo, ver cultura de novela. Mais um drama pro domingo. No sofá da sala não consiste o sangramento. Milhares de família gastam precioso tempo ligados nas novelas. Consumidores iludidos, desatentos e seu tormento. A dança é nua. Qual é o preço, quanto custa sua dignidade? Dignidade vagabunda.